a bit. Mais antigo que as divindades, vem antes dos deuses da destruição. Mais assustador que uma entidade e um demônio vazio e sem coração. Conheço minhas formas, tenho vários nomes. Vou matar todos que se ama Goku. O mundo inteiro morrerá de medo quando ouvir meu nome. Mate, pum, pum, pum, pum. Eu sou pura maldade, inimigo mais forte. Saia de São Fratos, precisam de sorte. Quando me vê teme, quando eu chego forte. Minha cor de rocha significa a morte. Uma experiência do Bibidi. Riqueza eu faço.